começando no circuito no padrão, Olímpico 01. Ambiente, Olímpico 01. Vento 1 no 30 graus, 10 norte, está autorizado o pouso, 10. Autorizado o pouso, Olímpico 01. Se possível, pode fazer uma final um pouco mais longa? Afirmo, é possível sim. Reporte para girar base, o Olímpico 01. Passará para girar base, Olímpico 01. Tango Lulu, decolado aos 5-2 e chame o controle, 120, décima 8. Controle 208, Juliette Tango Lulu. Para a base, Olímpico 01. Autorizado girar base, Olímpico 01. E o pouso está livre, 10. O vento é 120 graus, 1129. Pouso livre, Olímpico. Autorizado, pouso final do Olympus. Afirmo, Olympus 01 está livre, o pouso na 10. O vento é 140 graus, 109. Olympus prossegue. Olímpico 01, no solo aos 5, 7. O senhor tem condições de fazer o backtrack? Passar pela pista até o pátio militar? Relativo. Ok, está autorizado então o backtrack, táxi para o pátio militar. Ao estacionar, frequência livre, Olimpo 01. Estacionar frequência livre, Olimpo. Papa Romeu Vitor, Charlie Bravo, tá livre de acionamento, chame táxi. Pois 01 tá livrado, obrigado pela colaboração, boa tarde. Boa tarde, Olimpo 01. Torre Salvador, muito boa tarde, Trip 5240. Boa tarde, Trip 5240. Chame passando externo, com o trem baixado travado, o ajuste é no 018. Chamarei passando externo, Trip 5240. Tchau, era azul 4089, né? Good afternoon, ready for departure 10. Eu azul 4089, hold short, runway 10. Hold short, azul 4089. We are able to immediately take off, sir, if you want. Okay, there is a traffic AT72 on other markets. Maintain position, okay? Okay. Passando externo, baixado e travado, Trip 5240. Gente, Trip 5240, tá livre o pouso na 10, o vento é 130 graus, 109, e confirmando o ajuste 108. Livre o pouso da 10, Trip 5240. Livre vento? É 150 graus com 079. Sou Thiago Bravo, táxi até a interseção da Bata com a 17, chame para ingressar na 17, e sou Thiago Bravo. Azul Fazira, 89, Sir, the track tractor cleared to line up and maintain runway 10. Auto tractor clear line up and wait 10 to 40 at 10. O Vitor Charlie Bravo. Reporte alinhado e pronto. Não, no 7. O Vitor Charlie Bravo. Vitor Charlie Bravo, está autorizada a decolagem da 17, o vento é 160 graus, 09 nós. O trip 5240 no solo 03, libera a direita 1219, o solo. Direita 129, 5240. Azul 5-0-8-9, clear to take off, runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. Clear for take off, Azul 4-0-5-9. O Vitor Charlie Bravo, decolada 03, chame o controle 120-8. 08, obrigado, sir. Boa tarde. A volta. Azul 4089, 1904, contact departure on 120.8, have a nice flight. 08, thank you. Salvador, Guam 1924, estabilizado, localizador e glide, trem baixo travado, pista vista. Ok, Guam 1924, avistado o tráfego, ajuste ao 08, está autorizado o pouso, não 10. Vento 140 graus, 109. Pouso autorizado, pista 10, Guam 1924. Eu vou no 600. 0, boa tarde, o senhor é o número 2 para o pouso, segue um Boeing da companhia, o ajuste é 1-0 no 8. Mais que duas vias para o Almeida. No solo ao 08, libera a direita 1219. Golo 600, pouso autorizado na 10, venta 140 graus, 14 nós. E depois, não, no 0, vou no 600. Salvador, bom dia, tá 3566, 2 milhas para o Índia Serra, Baixada e Travado. Bom dia, boa tarde, tá 3566, continue na aproximação e aguarde autorização de pouso, o ajuste é 1-0 no 8. Tá, escuta para o pouso, tá 3566. No 600, no solo ao 10, libera a direita, 219, o solo. Direita, 219, bom, 600. Tá 3566, pouso autorizado, na 10, o vento é 130 graus, 14 nós. Livre pouso, tá 3566. Jet 6721 no ponto de pedra da Mosé para decolagem, muito bom dia. Bom dia, Web 6721, mantém o ponto de espera. Os 2 aeronaves na final ILS. Sente manter o ponto de pedra, 2 anos. boa tarde, passaria 2230. Boa tarde, passaria 2230, continue na aproximação, o ajuste é 1098. Aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização de pouso, 2230. Tá 3566 no solo 013, libera a direita 1219. Direita 1219. Passarei 2230, pouso autorizado, não no zero, vem até 140 graus, 1039. Eu me pouso 2230. Jet 6721, observe o pouso do ATR da Passaredo na curta final. Após estar autorizado a alinhar e manter 1-0. Após Passaredo ali e manter 1-0, 6721. Salvador, Cancara 1372, essa instrução até o canto para decolagem. Cliente, Força Aérea 1372, mantém a taxi aí hotel. 1372, mantendo a taxi hotel. Passaredo 2230, no solo, usando meia, libere a direita 1219, o solo. Libera, chama 219-2230. Webjet 6721, decolagem autorizada da 1-0. O vento é 1-20 graus, 9-9. E decolagem da 10-7-21. Fábio 1372, alinhar e manter 1-0 a partir do hotel. Fábio 1372, autorizado, alinhar e manter a nada da interceptação. Jet 6721, decolada 18, chame o controle, 120.8, boa viagem. Chamando controle 128, web 6721. Oi, Salvador, passarela no 46, final, controle machado travado. Ciente, aguarde a pista livre, Fábio no 46, ajuste a 0 no 8. Passarela no 46, pista livre. Fábio no 372, decolagem autorizada, dá 1-0, vento é 1-5-0 graus, 1-0-9. Contra, 1-3-7-2, autorizado, é bom. Sabe 1416, livre o pouso na 10, o vento é 130 graus, 139. Sabe 1416. Sabe 1416, livre o pouso na 10. Aqui só não recebi o bip, ok? O Sabe 1416. Agora sim, bip checado, permanece autorizado o pouso. Sabe 1416. Sabe 1416, permanece autorizado o pouso. Fábio 1372, decolado ao 19, chame o controle. 120, decimal 8. Coitado 1373, chame o controle em 120, decimal 8. Torre de Salvador, boa tarde, 1328, final no 0, baixou e trava. Gente, boa tarde, 1328, você segue um Tucano da Força Aérea. Aguarde pista livre, o ajuste é 108, a informação do plano está a menos de uma milha na cabeceira 10. Ah, tá certo, aguardando a liberação. Fábio no 416, no solo aos 21, libera a esquerda e no